So I'll say some things in English as well. So this is from in Zambia, and it's 2 hours away from the nearest electricity. So I then explain that well in Portuguese. Mas não tem eletricidade aqui, mas tem Airtel, por telefone em Zambia. Why don't you speak in English? In English, and somebody translate. Okay, fine. So this is in Zambia, and it's 2 hours from the closest electricity by car, and yet... Este sítio é duas horas do qualquer ponto de alimentação elétrica. But you can still buy airtime for your phone. Mas sempre pode comprar saldo para o telefone. Which I think demonstrates how far mobile phone access is getting into even rural areas. Uma ilustração da extensão da penetração da tecnologia telefone celular. Next one. So it's in English. Maybe you can just read that in Portuguese, please. Até 23, mais africanos tiveram acesso do celular, como telefone celular. Do que os que têm acesso de água melhorada. And this is done by a group who studied this for Oxford University and who are looking at how you start to use both basic mobile phones and slightly smarter phones to help on rural water supply. Isto foi estudo feito pela Universidade de Oxford, onde fizeram uma estudo sobre tecnologias celulares telefónicas. And then this is an informal settlement in near Cape Town, and this is a small town in Tanzania. Primeiro é assentamento informal em Cidade de Cabo, e outro é pequena cidade em Tanzania. And in both these types of locations, people are trying to see how best you can use these phones for improving water. Nestes ambientes, as pessoas estão procurar maneiras como utilizar telefones móveis, celulares para melhorar o acesso de água. And in terms of the potential impact of why bothering to do all this, GIZ, which is the Germans, looked across 3 countries, Zambia, Tanzania and Kenya, and after they put in digital monitoring systems, they completely changed the measurement of coverage in urban areas. Isto é estudo feito pela a cooperação alemã, GIZ, em Zâmbia, Tanzânia e Quênia, para medir a cobertura digital related to water supply. Yeah, so this is water coverage rates in urban areas. Okay, é uma ilustração do cobertura celular e a cobertura de água. Não é cobertura de água. Não é cobertura celular. É o cobertura de água. Okay. Em 3 países em sítio em urbanos, meio urbano, and before they had a digital system. Before they had proper recording by digital rates, and they were just asking people and relying on paper, the utilities were saying they had 90% coverage. Okay. É estudo de cobertura de água, hein? Mas foi feito no início, antes da introdução da tecnologia celular. E o fornecedor de serviço, o município, indicou que tiveram 90% do acesso de água. And then afterwards, it wasn't a mobile phone system necessarily, it was just digital reporting, not paper-based reporting. Then their access came down, the measured access and report, that's to 47%. Quando introduziram um sistema digitalizado para controlar a informação, realizaram que só 47% da população tiveram acesso. And this is a huge issue because the tariffs of water and the bonus payments for managers were based on their reported coverage rates. Isto é um assunto bastante importante porque os preços da água. Os preços de água e os pagamentos das pessoas responsáveis para a refolha estava condicionado sobre o nível de cobertura. I've got 4 hours, amazing. Okay, next one. So what is driving this push towards digital and the use of phones? Que é o motor, qual é que está a provocar esta mudança para a utilização da informação digital e aproveitamento dos celulares? So when I first worked overseas, I didn't have access to a fax, so everything went by letter from India to the UK, and it took 3 or 4 weeks and it got lost. Quando o David começou a sua trabalho em países desenvolvidos, a comunicação foi via letra, via cartas, e levou até 3 semanas de receber informação do Índia. Ok. I think I'll just do this bit in my bad Portuguese to speed it up. Então, um fax é como um letro, mas um pouco mais rápido, direto. O e-mail é como um fax, mas não custa. É, pode enviar a 20 pessoas ao mesmo tempo, por o mesmo custo. E tem um record afterwards, digital record. You can go and find your old emails. Então, é diferente de um fax. After you get a fax, you stick it in the file, you put it on the thing, you can't search it. A vantagem do e-mail é que tem recado do comunicação, né? Está no seu arquivo. And then you got up to cell phone and you start to see, okay, before, a lot of people couldn't afford or have a computer for email or afford to send a fax. But now a lot of people have a phone. So the barrier to people using these technologies is lower. Estas tecnologias de fax e e-mail são caras. Agora com os celulares o custo baixou. And then particularly you can send photos on even simple phones now. Mas com o celular pode enviar uma foto. And then the newer phones, which outside Angola cost $70. Com as novas telefones que fora do país custa menos, $70. Have GPS. Capabilities. Tem a possibilidade de recordar a localização georreferencial. Next one, please. And so, if this is a normal phone, and this is a smartphone, telephone intelligent. For our point of view, what is the difference? Que é o diferencial? Então, um smartphone, you can make a call on both of these phones. You can send a text, SMS, on todos os dois. E tem este USSD, que é quando faz *140# por to check the credit of a phone. Ou pode verificar o saldo. Utilizar isto. And you can use all three of these to help with the water sector, and people are using these three to send messages and to get information. E estas funções podem ser aproveitadas para na monitoria de água. This one is almost free, which is why people like it. Isto é quasi gratuito, a última. For one reason. And then both phones, depending on the type of this phone, you can take a photo, you can access the internet, maybe not this one, but one's just between the two, and you can get applications running on them. This one you buy, you go easily to get applications. This one somebody has to design an application for you. A vantagem dos dois sistemas, que normalmente pode receber o internet, pode instalar aplicações, pode tomar fotografias. É, somente isto pode fazer o GPS e to act como um base de dados. And so you can load information on the phone. It's like a computer. You're walking around, and the person with it can check information on the phone without having any access to the mobile phone network. O smartphone é uma microcomputador e pode carregar e guardar informação. So, next one. So, em junho, em 2012, era uma, foi um, at, what's a workshop? Workshop. A workshop. Com CISO, minha organização e Universidade de Cabo do Sul, do Cabo. E era para discutir de tudo isto, utilização de TIC, de tecnologia informação e comunicação, em os sectores de saúde e água. So the English people can read that. It was a workshop bringing together 40 people to see what is happening and what the challenges are. And the reason, one of the reasons to include saúde, uma das razões de falar da saúde, é porque eles são mais em frente que o sector da água. So the health sector are quite a long way in front of the water sector in terms of using these technologies. And one of the things that we saw, at least in the water sector, why are people using these types of technologies? It's generally for one of or a mix of three reasons. And it's either to get more information or share information. It's because it makes financial sense. They're saving on costs or reduce or being more efficient. Or sometimes it's just to build confidence between different stakeholders. As razões para aproveitar estas tecnologias é melhorar acesso de informação. Tem interesses financeiros porque é muito económico, muito barato. Está construir realmente uma base de confiança entre os utentes. And so this is effectively this is something CISO use for our own materials, but it's also a way to see what the different types of project or system are trying to do. Ok, isto é uma esquemática do sistema. So effectively, at one end you have capturing information, and either this one is a lady with a normal phone, or this one is a gentleman with a smartphone. No lado tem a captura, a recolha de informação, através do telefone normal ou smartphone. And you have two options about using different types of phone to basically catch information and send it via Movicel somewhere. Estes dados podem ser enviados via rede do rede celular. And then after this stage, actually we go to the next slide. So that's the capturing of the information in the next one. Then what happens? So you get the information, and depending on what information you got, you can put it on a map if you got the coordinates. You put it in a table, a bit like Excel, and you can also keep records on who sent you what types of information. A fase seguinte é a recolha do informação no servidor numa forma mapeado, georreferenciado nas tabelas do com Excel. Também tem a vantagem de ter o recado do quem enviou esta informação. And say for water utilities, this is quite important because they use these systems as a way to see if their staff are performing. Este último aspecto do facto que pode recordar quem enviou os dados é importante para as utilidades, as empresas locais de água, que pode de facto controlar se as suas agentes no terreno de facto estão a enviar dados. Hein? And also, if it's members of the public that were sending it, you can communicate back to them if you have their phone number. Um outro aspecto é que, como o aproveitamento dos celulares, hein, pode também voltar a comunicar com a pessoa que enviou os dados no início. And then, depending on the system, you can log in occasionally on the internet and access it on all these different things, including your telephone. Normalmente, com este sistema, pode ter acesso via o computador, ou via o tablet, o telefone, ou o servidor. Next one, please. And then lastly, what happens to this information? Well, generally, it's to then be sent somewhere. Some systems allow you to it be sent automatically. Others, somebody has to get involved. And either it's going to, say, NGOs and donors or regulatory agencies or national government. Quem está recebendo esta informação pode ser ONG, pode ser doador, pode ser instituição reguladora. And, or it can go sort of flat into local government or other bodies, but this can also be the managers of the organization collecting the information. Pode ir para o administração local ou a empresa de água neste caso. And then sometimes you can take this information and send it back to either field workers or to the community or people for discussion and debate or for feedback. Também tem uma função de poder devolver esta informação recolhida para os que participam no recolher. And one of the other attractions of these digital systems is you can do all three at once. E pode fazer as três ações na mesma altura. And you can talk about how efficient that is, but also at almost zero cost. E os custos são quase zero. Then the three other things that need to be taken into account is this an exercise of one-off collection of information, where you say do a baseline report for your project and then a final evaluation? You used to do a paper survey, now you're doing it on the phone. Isto pode ser de facto estudo de base, que está feito no início de programa, uma vez só. Or is this a repeated and regular collection of information that you're looking for, such as from communities sending you every week, whether, say, the price of water or their access to water, and or field workers giving you regular information, like reading meter reports on a monthly basis. Ou isto pode ser realmente uma atividade regular de recolher informação mensal, por exemplo, do contador de água. Pode ser repetido. Ou a comunidade que está sinalado as horas de água ou acesso de água, se tem água ou não. The next consideration is it just the staff who are having the phones and sending information, or a small group of trained people, or is it what they call in English the crowd, i.e. anyone with a phone and knowing where to send it? A questão é quem está a recolher esta informação, uma pequena grupo das pessoas formadas ou de facto a comunidade alargada. And the last important consideration is this a one-way sending of information or a two-way sharing of sending information and information coming back? O aspecto final é o facto que a recolha tradicional é uma direção do utente para as pessoas que analisaram, mas com esta tecnologia celular a comunicação pode ser vice-versa. So I'll talk, it was going to be quickly, but maybe not in Portuguese as well, about three examples. Vou falar de três exemplos. Water Point Mapping, que era iniciado por World pela WaterAid. CITEL, que é sistema da minha organização que utilizamos em Ghana, entre outros lugares. And then Project Lunguissa, que era sistema em Cidade do Cabo, que entrando de comunicar com a comunidade em geral. But there's also much wider experience alargada. Em Quênia, por pagar o bill, o fatura de água, como Apple, como telefone. Em Tanzânia, era sistema para comunidades rurais, enviar pela SMS quando não tem água ou tem problema como chafariz. So in Tanzania, this is rural communities. There was a project run by Daraja where you can send an SMS to the district water authority when the stamp post has a problem. This in Nairobi, you can pay your bill by phone. Next one. In Tanzania, era sistema in Zanzibar, where people, when there's a problem with the standpipe, então quem tem problema com chafariz, pode enviar mensagem por SMS which communicates with the gobierno local and the provider. So you when there was a problem with the stamp post, they would send these SMS messages. And India, where the water is not in all areas of the city at the same time, it gets 2 hours per day, 2 hours here, 2 hours here. Exemplo, India é igual a Luanda, muitas vezes a água, mesmo onde há uma rede, está distribuído em zonas e a informação está partilhada quem está recebendo durante aquelas horas. People can sign up to this system NextDrop when it tells them when the water will be on and off, on and off. Yeah. Isto é uma vantagem, mas tem água entre 15 horas e 18 horas em pode ir para casa para encher as suas bidões. And then this is a system in Kenya working on basic phones with this USSD, the simple thing, to report the price of water at stamp post. Em Pau, em Kenya, é sistema para utilizar os telefones básicos com USSD, *14*5555# then there's a menu para signalar o preço da água ou qualidade da água em chafariz and in a informal settlement. Numa sentimento informal. And then this is something that my organization Seesaw doing in Madagascar with small pipe systems in rural areas to basically have the meter reading done by phone and also take photos and get GPS coordinates. A organização dela em Madagascar está utilizar esta tecnologia para recordar nos contadores, remotos, as pessoas. And then one of the things that we did last year before the workshop is look in an urban setting, at least, well, not just urban, but this is a cycle that problems that happened with the water sector and how people are using different types of mobile phone use to address the different ones, and you see it everywhere. Isto é uma recolha de informação, análise dos diferentes modos de recolha de informação, as vantagens e as desafios de cada sistema. So water point mapping started by WaterAid. Go to the next one. You can find it on the internet. É fácil encontrar water point mapping sobre Google. É sistema de particularly to produce maps like this. A função do water point mapper que está disponível gratuito no internet é para produzir mapas assim. And particularly for district water authorities being used more in rural areas to know where either coverage or access to water or functionality of infrastructure is good in green and bad in red. Para as administrações rurais e locais para entender onde está a cobertura de água e a qualidade e a regularidade do acesso. Aí sim tem problemas de functionality, funcionamento. So if we go back to the other thing, what is water point mapper? Actually, it's the middle bit here. So historically, the information is being collected on paper, and they use GPS units to get the coordinates. A tradição do water point mapper é que os dados foram recolhidos nos inquéritos no papel ou com o GPS. Mas o software focou sobre este aspecto central, como visualizar a informação. So it's basically, at its heart, it's an Excel spreadsheet, which allows you to take the information you get and to organize it in order to produce those maps. A tecnologia está a utilizar Excel para organizar a informação e produzir mapas. Next one. Oh, and also, sorry, go back up. And then also, how that got sent and to whom and etc. is up to the local decisions. It's not really part of, say, the software. Como esta informação será transmitido e para quem é aberta, não está determinado pelo software. So effectively, there's this recently more interest in moving away from paper and collecting information, and there are other systems, such as Flow, where you collect information on a smartphone. O pensamento hoje em dia é de deixar, deitar papel para fora e começar a utilizar maneiras de recolher informação de uma forma digital. But there's still, at its heart, there's still this manipulating the data with Excel and then emailing to people. Mas ainda a transmissão ou a recolha de informação, organização em Excel é fundamental, e logo os dados podem ser enviados via e-mail para os vários clientes. There's a very good reason for this, is because WaterAid want this to be a basic system that can be used by government anywhere without big technical challenges. A lógica do WaterAid promover este sistema é que é um sistema muito simples, pode ser utilizado pela qualquer autoridade, governo ou administração local. Quem tem um saber um pouco sobre Excel. Okay, and so if we consider what it's doing, it's generally being used to capture one-off information on coverage or functionality of rural standpipes. Está a tentar recolher informação uma vez só. And the question is how you repeat that exercise and update the information. A questão é como os dados podem ser atualizados de vez em quando. And will government do it? E a questão é se o governo vai assumir a responsabilidade de facto de atualizar. It's also fairly focused on staff or government staff or NGO staff collecting the information. Está focado sobre, está contado sobre os funcionários do governo ou dos ONGs na recolha da informação. And more or less focused on taking the information one way, information from the field, and sending it to decision makers. É uma visão, uma direção de recolha no campo e enviar para o centro. And the reason I put this here, this is an example. So this is software that we Seesaw now have a relationship with, partly thanks to Wusser, because Guy Norman recommended this to me. Isto é um exemplo do equipe do David que está a desenvolver junto com Wusser. And the reason I mention this is because there are a lot of possibilities and different softwares, some free, some not free, of using smartphone to basically take the collection of information and make it digital. Várias maneiras, tecnologias para a recolha desta informação num formato digital e enviar para WaterMap. But one of the big differences between different ones is that some of them allow you to take your old, when you are here in 2015, you can get your old information and change it. Some you can only get all the information again and then you have to merge. Okay, uns sistemas permitiram aproveitamento dos antigos informações no sistema e a atualização destas informações. Outros sistemas necessitaram a recolha a partir do ponto zero, não é possível analisar antigos ou aproveitar antigos informações. And it sounds boring, but it's a big issue. Parece que é um assunto realmente importante. Okay, so this is a system that we're working with in Ghana to give a contrast. So this is from my organization, Seesaw, and there we're working with a group called Community Water Solutions in Ghana, in a place called Tamale in the north. E o grupo que o no Ghana que a organização do David está tem a colaboração. And that organization worked to set up these water points in the outlying areas and rural areas where they're all ladies. Ladies sell water in buckets, water that has been treated. É uma parceria com grupos de mulheres que são distribuídos naquela mapa que são vendedores de água. And then these are staff of the organization that every 2 to 4 weeks drive around and visit all the ladies on a motorbike. A ONG faz uma, aproveitando os motorizados, faz uma circuit semanalmente para recolher informação nas pontes de distribuição de água. And one of their challenges is sometimes up to 4 weeks there's no contact between this lady and the organization, partly because sometimes these ladies don't even have telephones. Muitas vezes há uma lacuna da informação porque as mulheres não todas têm telefones e há de vez em quando até 4 semanas a falta de informação. And that can mean that the tank is broken or has a leak or they have problem, they run out of chlorine, and that information only comes through 1 month later. Problemas com a falta de água, um problema no técnica ou a falta do cloro para desinfecção, muitas vezes a informação chega só depois de 1 mês. Hein? So, CTEL is a system where you can use any phone and you phone a number, these are sample numbers, and the system rings and then it cuts. O CTEL é um sistema a que está a aproveitar um telefone normal, barato, não smartphone, uma coisa simples, que só precisa telefonar para um número e o número não está a responder, mas a informação está recordada no servidor que esta chamada foi recebida. E faz erro, este é um sample. Este é um exemplo. And so all the numbers are the same. Yeah. With the actual one, when we allocate the numbers, we have lots of numbers, and each time this has a different number. Cada situação vai ter um número diferente para chamar. Entende? Yeah. So if the lady has a problem with her tap, she calls this number, she hangs up, and the system records that this lady has a problem with this tap. Se, por exemplo, a torneira está partida, há um número que está pode ser chamado e o telefone não há uma resposta, mas está recordado que esta senhora tem um problema do torneira. And every 2 days or on the weekend, 3 days, they get sent 3 reports a week, which is what is being reported. Cada mulher tem responsabilidade de comunicar 3 vezes por semana e tem estas opções. Então, não é isto. A organização recebe 3 folhas, reports, por semana. Okay. ONG. Okay. A ONG está recebendo, yeah. And this, I made it shorter, but these are the ladies reporting by phoning specific numbers from their number. They report there's a problem with the tank, all is fine, I need more chlorine, etc. Does the woman call every day? No. So what we ask is if they have a problem, they call when there's a problem. And once a week, they call to say all is well. Okay. A mulher entende do sistema. Tem responsabilidade pelo menos de fazer uma comunicação por semana, mas qualquer hora que há um problema do sistema, ela pode colocar a reclamação. And there's also an emergency number where somebody will call them back straight away. Há um número de emergência que vai permitir à organização voltar a responder. Diretamente. Diretamente. Os staff, os trabalhadores da ONG, the staff of the NGO, also when they drive around these places, every time they arrive and they leave, they phone different numbers to say, I have arrived here, I left here, I arrived here, I left there. Ok. A própria ONG está a utilizar também os celulares para avisar quando vem para fazer uma das suas inspeções, as suas visitas. This is for two reasons. One, we know where the staff are and we can see over time their movements. But also, while they're doing this, they're testing the system. They're showing the staff, they are checking if there are problems with network coverage. Estas visitas regulares a controlar via telefone são necessárias para a monitoria do próprio staff onde estão, mas também é uma oportunidade de verificar o funcionamento do sistema. And so, because we have lots of numbers, porque temos muitos números diferentes, there is a way of then taking the information and sticking it on a particular point on a map. Yeah, com estas informações, e há muitas informações, pode ser colocadas numa mapa. So, without a smartphone, you can, it's not just our system, but generally without a smartphone, you can still make maps. Mesmo quem sem um smartphone que tenha a possibilidade de georreferência dos dados, é possível de mapear os dados, porque você sabe onde está a viver esta mulher, hein? Onde ela está. And then, because we give this person different numbers than this person, it doesn't matter who phones and whose phone it is, we still know it's here or here. Porque cada mulher tem número diferente, é possível saber onde estão. So, effectively, this is a system where any normal phone, or any phone that can make a phone call, so it can be both, you just phone, you hang up, you end up with these things that you can log on and look at, and then that report, in this instance, is sent both to the staff of the NGO, in this case, and actually it's also going to their donors. Yeah, o sumário do sistema é que a captura está feita pelo telefone normal, está analisado da mesma maneira, aproveitando tabelas e mapas, e os dados são enviados para o governo local, ou ONG, ou doador. Se vemos isto, é uma maneira de tomar informações cada semana, in este caso, so you can get information every week or on a regular basis. It's being used both for the staff and for the community, if you like. É um sistema de recolha constante ou regular de informação. Está a aproveitar a recolher informação pelo staff, mas também pela comunidade. In this case, the comunidade are the ladies who are trained and their friends, but it could be that you use a similar system for anyone who sees a problem and dials a number and doesn't pay. No caso de Ghana, são os mulheres vendedores de água que são os que controlam o sistema. Mas pode ser qualquer pessoa que tem informação sobre aqueles números e ligar para a sistema para recordar um problema na rede. And the big advantage for these people is they don't need any real training and they don't pay anything. And they can use any phone. A vantagem do utente é que é gratuito. É fácil formar os utentes. And then lastly, the information is in this case going one way, but also because you have the phone number of the person who sent you the information, you can also call them back. Em princípio, a fluxo de informação é numa direção, mas sempre pode porque você tem um número da pessoa que recolheu a informação, também pode comunicar com ela. And then the last project is one in Cape Town. Outro projeto é em Cidade do Cabo. Which looks a bit like that, although that's Durban. Um pouco assim. And the project is focused on getting information from these areas to the municipality. Yeah. É focalizado sobre as informações de este quarteiro ou quarteiros como este por um município. And this is a snapshot of the website, so basically you can work in all the relevant languages in Cape Town, poder trabalhar em todas as línguas, and to report specific issues. E pode relatar sobre assuntos específicos, problemas específicos. And then they're also reporting on any municipal problem, problems with roads, electricity, transport, water, saneamento. Não está utilizado só para água, mas também para a situação de estradas e eletricidade, etc. And then these are they've had this many issues reported, and then the important thing is there is an actually active unit from the municipality addressing what is reported and resolving them. Isto é uma ilustração que, através desta participação, não são só problemas relatados, mas também a maior parte dos problemas foram resolvidos. But as you see, one of the problems, if anyone can send information, is you get lots of rubbish information. This is from last night. Claro, quando é sistema completamente aberto para qualquer pessoa utilizar, muitas vezes é informação errada ou as pessoas não são formadas. And they allow you to go on the website to put in your problem that you have, or your light is not working, your water is cut off. Eles permitem ir sobre o internet para dar comentários sobre problema de água, saneamento, they also allow SMS, email, Facebook, Twitter, Mixit, which is like Facebook in South Africa, and then this USSD. Qualquer pessoa pode transmitir informação, queixas, reclamações, aproveitando todos estes formatos de comunicação. So what happens is people here, with phones or even email, etc., sending information in, they are doing their best to map it, it goes on a table, and then it goes to this is the important bit, it goes to the municipality, who try and fix the problem, and during that process they communicate with the person who put the problem. Okay. A captura é vasta porque há muitas diferentes maneiras de comunicar com o sistema mesmo está recortado numa tabela, está mapeado, mas os dados vão para a administração local do governo e há uma obrigação do governo responder da pessoa que fez a queixa. So, if you like, they're getting repeated or regular information from lots of people, or these are all the people, and it's a two-way communication. But this bit is crucial. Yeah, uma recolha de informação constante, muitas pessoas, toda a comunidade, e a comunicação tem dois direções, transmitir e receber. So I myself have used it 3 times to fix things in my street, because I saw that they actually responded and communicated. O David utilizou o sistema 3 vezes para reparar um problema na estrada dela. E tem uma confiança que está funcionando. It's open to both rich and poor people. I'm a rich person, so maybe they were quicker for me. So my vivo num bairro não tão pobre, parece que a resposta foi mais rápida, mas ninguém sabe. So my organization, Seesaw, we're based in Cape Town, down here. O senhor está baseado na cidade de Cabo. These are the places we're working so far. Estão a trabalhar nestes sítios. So we provide our own software like CTEL, but also others. Oferecer o software, formação e... We do training, so I'll talk just very quickly about training in Maputo, and also give advice. So in 2 weeks' time, I go to Zimbabwe to help the World Bank with their urban problems in Harare, water problems. Também conselheiro as outras instituições com o Banco Mundial. So, in Maputo in October, we had this course with training course with the regulator, it was EPAL DNA, your equivalent, the regulator you don't have, UNICEF and some others. Fizeram o curso em Maputo junto com o regulador, as administrações locais, UNICEF, etc. And it was also on what are some of the challenges, what are some of the potential uses, and to plan a system for small towns. Below in terms of the chauffeurs and potentiais utilidades do sistema. So there's like four key points that come through when you look at these systems. Maybe four. São a quatro pontos principais. So more data, more information doesn't lead to better results on its own. Uma conclusão é que mais dados não necessariamente resultar nos melhores resultados. I don't need to tell you that in Angola. And what if the flow of information is not the real problem or only a small part of a bigger problem? É, parece que o fluxo de informação não é de facto o problema. And too often you see people getting excited, oh look, we can do all these things, and we forget, okay, we're not paying enough attention to other issues. Muitas pessoas gostaram muito da tecnologia, mas esqueceram outros assuntos. Como os dados são utilizados, como a provisão dos dados de facto está a mudar ou não as dinâmicas da situação, se os dados são confiáveis, e quem vai sustentar o sistema no longo prazo, depois de interesse inicial no tecnologia, se de facto pode ser sustentado. Next one. So, and you have to design any system to the local context. Just because a system is working in Kenya, doesn't mean you move it to somewhere else, you're going to get results. O sistema tem de ser adaptado para o contexto local. And you have to spend a lot of time understanding the system. And by this, I don't mean the technical system. I mean the system of the institutions, the community, the relationships. Tem de entender o sistema funcionais, não necessariamente técnicas, mas as relações institucionais. And corruption is part of that. Yeah. Which is important. É um aspecto nisso. It's an important fact for these things. And then spend time asking people on the ground what, and the people you need to change their actions, what information do they currently get and what information do they feel they need. A questão chave é qual é a informação que está disponível hoje e qual é a informação que está necessária, qual é a lacuna entre informação. Next one. So, if anyone recognizes that. Mapa de lacuna. Yeah, so, I was hoping, no, we'll go back up. So, the other thing is to consider, too many systems are designed, particularly ones for the public, assuming that people will send information or can send information. Sistemas muitas vezes são elaborados com a pressuposto que a pública vai enviar a informação. So you could draw a similar map for Luanda. Pode projetar um mapa similar para Luanda. And this is just assumptions, but these people in the rich area, the concrete city, might telephone you. Podemos ter uma pressuposto que as pessoas que vivem no centro de cidade, na zona urbanizada, têm telefones para comunicar. E pode ser interessante para eles de telefonar e pagar por isto. So it might be interesting for them to actually pay for it. These people, estes, um pouco mais pobres, mas not the most poor, talvez vão enviar pela SMS ou texto. So those people may send you an SMS. And frankly, these people over there, they're not going to send you an SMS. É um pressuposto que parece que os que podem pagar, os mais ricos, são mais prováveis de utilizar o sistema. Os, parece que, classe média, que parece que pode enviar a informação, se não custa, mas uma pressuposta que parece que os mais pobres não vai enviar nenhuma informação. And so, maybe because they don't have a phone, maybe because they don't want to pay for it, or often because they don't think it will change anything. Há várias razões que os mais pobres dizem que não vão responder. Uma, que não tem telefone. Outro, que não querem pagar, não querem pagar mesmo a saldo para o telefone. E a terceira, parece que é o mais importante, é que tem pouca esperança que será uma resposta. Está desmoralizado. And so only when you've considered those issues, see whether using these things can generate either additional information, better information, or faster information, if that's helpful to you. A questão é se, aproveitando esta tecnologia, se este novo sistema pode fornecer informação adicional, informação melhor, ou informação mais rápida. And then get the information to where it's needed and will make a difference. E se vai ter a possibilidade de transmitir esta informação para onde está, onde uma ação pode ser tomada. Okay. And then, before you ask what system we should use, antes de questionar qual é o melhor sistema, we won't go through this, but these are the sort of things you should look. Will it change behavior? Are there incentives to give information? How much is the whole cost of doing all of this? When do you want information? And then you say, okay, what system should we have? São fatores na escolha da tecnologia relacionado com quando, etc. So there's a link to a video, but that's on my laptop. But so that's Vinny talking about why Waterpoint Mapper is making any changes. If you could leave that, then we can then make it available. Okay. O David vai deixar vídeo que dos colegas do WaterAid que pode explicar com mais pormenor o funcionamento do Waterpoint Mapper. Queremos aproveitar uma outra oportunidade para discutir. I'll also put it on my laptop just playing when we finish. Yeah, o David vai deixar este vídeo a andar para os que quiser. Está em inglês. That's in English. Okay, so thank you. Sorry, that was a bit long. Castões. Obrigado.